Nego tá começando o trabalho agora, viu, meu filho? Ixi. Já pensou esse nego conversando com o Paixão Cheio? Desde a hora que o nego desceu, tem espírito para que não quer que o nego passe o que tem que passar. Nego já passou o que tem que passar. Mas nego não vai sair por debaixo. Sai por debaixo? É. Então o nego tá de uma maneira diferente do que o nego é acostumado a deixar por conta dessa energia que veio, e o nego tem que vir pular para quimbanda. Ah, meu filho. Claro. E logo nós já vai fazer o trabalho. É? Ei, pô, graças a Deus, né? Ixi. Que assim seja e assim seja. E na força de menino Exu da Caroa. Ei! Se for de Pemba, Moçambique, vai rodar, rola, rola, pião de Moçambique, rola, rola, pião de Moçambique, vai Moçambique. Se for de Pemba, Moçambique, vai rolar, rola, rola, pião de Moçambique, rola, rola, pião de Moçambique, vai Moçambique. Esse nego vai. Esse menino é chuva, deixou esse. E a gente. E faz ele trabalhador. Põe esse furisco pra mim, tá cá? O meu filho de baixar. Graças a Deus! Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, né, meu filho? Louvado seja. Esse é o grande cheirador de nós, né, meu filho? Isso, vô. Graças a Deus. Esse paixão menino Exu. Paixão que queria paixar. Acho que não paixou, acabou, né, meu filho? Acabou, vô. É verdade. Graças a Deus, né? Então, a gente estava falando, vô, de fazer essa proposta, de a gente estudar um pouco mais como é que é os bastidores do diálogo. Isso. O senhor acompanhou uma vez que eu fui numa casa, o senhor passou, o senhor disse que me conhece, que naquela casa eu fui gravar e o senhor passou lá fazendo um trabalho lá. Isso. Um trabalho que representa uma atividade sua no No mundo espiritual, sem médico. Isso. Então, como é que é, de novo, o senhor já falou um pouco, começa daí e depois fala as outras coisas que o senhor vai ensinar. É assim, meu filho. Essa prosa de muito espírito de lá, de cá, muito ensinamento bom. Esse panego não era tanto bom, mas esse nego respeita. Panego fala assim. Quando esse nego teve o primeiro contato com esse trabalho que vai você faz, nego esse teve esse gesticular de falar assim, como esse nego já falou, vou falar de novo, de não acreditar, nem meu filho, que vós ia dar valor no que nego ia falar para vós você. Pois esse nego Moçambique, que pela espiritualidade vós não ser tão rodado, visto, aí vezes não tivesse visto Moçambique. E nego, na verdade, nego pensando que não podia favorecer em alguma coisa. Por não ser um pai Joaquim. Esse. Por não ser um vô Benedito. Isso que meu filho falou. Que é muito fácil, né, meu filho? O médico trabalha com esse Papa Benedito, Papa Joaquim. E trabalha mesmo. Aí esse é Pai Joaquim, todo mundo procura. Esse é Moçambique, quem que é Moçambique? Não sabe. Aí fica lá de lado. Tá bom. Foi esse que quando esse nego conheceu o cavalo, trabalhou com o cavalo. Que nego trabalhou esse meu cavalo? Que não era nego que precisava de quem vinha até nego, mas sim quem vinha até nego que precisava da caridade. Se vinha um, dois, três, ou muito mais, nego tem que trabalhar. Nessa casa que nego trabalhou, se teve essa procura, vamos dizer assim. O nego trabalhou humildemente, esse vinha um, vinha outro acolá. Passava no Boa Catarina, que era jefe da Seara. Gostava de nego. E assim foi se construindo nessa redondeza. O trabalho de Moçambique. cheia pro pé no chão, né, meu filho? Nego nunca quis. Muita gente. Nego não gosta. Nego gosta de gente que chega com o coração aberto. Seja aquele um sozinho que chega. Mas o coração está aberto. O aprendizado é nego. Nego ensina e ele faz. Aí ele bebe. Aí nego tem missão cumprida. Nego não gosta daquele que se acha sabedor da espiritualidade. Chega na casa, primeiramente ele quer testar a guia, se é, se não é. Muitos guias testam, e o guia responde, mas para ele não está contente. Ele quer mais um teste. E onde que o guia responde que o guia não precisa de teste, o guia precisa de fé. Texto. Primeiramente que o guia não testa. Ele testou uma vez, é para ver nossa fé. Ah, mas eu não estou acreditando, que era a segunda vez. Então segue o vosso caminho, meu filho, que a Umbanda não está para perder tempo, né, meu filho? Para fazer esse testador dia e noite que vai surgir. Tem muita gente que precisa de agora, não é de teste. Não é verdade? Precisa do que no lugar do teste? De verdade, de amor. Amor. Isso. Aí esse muita gente vem testar preto velho, dia de gira. Pra ver se tá incorporado, se não tá. Preto velho não quer saber, meu filho, se tá, se não tá. Velho quer saber se isso não se vê com o coração pronto para receber a bênção. Mas eu, antes de pedir a bênção, eu quero saber se está incorporado. Vai no terreiro. Na verdade, nem não vai no terreiro, vai com o coração para pedir, se vós quer pedir. Não vai é duvidando do guia que está lá. Incorporado para fazer esse, a prosa que vai ser. Mostrar o caminho, né, meu filho? Para se que você faça uma boa caminhada. Aí muito fala, ah, esse nego não gosta, esse menino não gostou de nego. E falou assim, assim, assim, que nego não gostou. Menino não gostou. Vós não precisa gostar de nada. Vós tem que cumprir o caminho da espiritualidade, né, meu filho? Esse ninguém tá cá para incorporar, para falar o que vós não se gosta. Esse querer é uma coisa. Gostar da resposta, ou querer seguir a resposta, é outra. Livre-arbítrio, né, meu filho? Sim, sim. Então é isso que nego fala. Muito gosta de menino, o que fala, que faz e acontece. Mas faz e acontece porque algum lado espiritual superior fez esse, para que se pudesse fazer a necessidade daquele consulente. Viu, meu filho? Que assim seja. Que assim seja. Então, o que, que o senhor estava fazendo naquela casa aquele dia? Limpeza. teve esse proja que se podia ser proveitosa. Viu, meu filho? Vou soltar um pouco emocionado com alguma coisa, vô. Ixi. Com o que, vô? De tudo isso que está acontecendo. De... Nem que eu falo para você, eu sei de tudo. Particularidade do terreiro para vós, não foi? Foi. Que nego queria que fosse anjinho e que na verdade não fosse, foi nem um achado. Não é verdade? Sim. E que como nego no astral se tem essa proja que se é uma última. Nego tem que escolher muita palavra para se falar para vós, para se mandar uma boa mensagem da casa. E que você tem, meu filho, muita energia, que você está até atrapalhando o nego tentar falar com vós. Ah. E vós percebeu isso. Sim. E o senhor fica assim porque às vezes o senhor quer que queria que uma pessoa dessa que vem atrapalhar tivesse a visão, né? Como que é, gente? Às vezes o senhor queria que um espírito desse que vem atrapalhar tivesse um pouco mais de visão, né? Gente, que é bom pra todo mundo. Eu tenho. Não, mas isso não tem. Mas nego vai fazer esse. Uma milonga nessa prova já. Meu cavalo tá. Meu cavalo que tá sentindo, não é esse nego. Assim. Esse. Poxa, última prova. Por isso que desde o início o nego falou que. Que queria iniciar, aí falou que queria que chegasse. Sim. Era isso. Quando você tem a informação, meu filho, você tem os espíritos bichechô que não quer. Então eles já estavam prontos para isso. Mas já abriu Deus desse para negro. E negro quer pólvora e pêmbra. Esse tem o ataque espiritual, seja aqui e seja na Seara. Sim. Então esse se tem que conduzir com muita calma, né, meu filho? Com a paciência. Se tem algo que está raivoso, que ele possa achar o nosso caminho. Não é verdade? Deixa que eu mudar isso. Vovô, tem ligação um pouco com aquele cachorro que a gente viu? Que me assustou muito e estava voltando. Esse tem. Tem? Mas estava voltando da gira, do diálogo lá com a Pombagira Dona Maria Mancueba e o Exu Pagão. E daí um cachorro saltou do nada na pista, quase que entrou dentro da janela do carro. Hoje. Mas isso não tem nada a ver com a casa. Com a? Com a casa. Não, claro que não, mas é... Com o trabalho. Com o trabalho, contra a realização do trabalho. Isso. Mas eu e o Jimmy achamos que era um cachorro. E o seu trancarrou nos bastidores disse que não era um cachorro. Isso, não. Que, explica um pouco, vô. Não era um ser material. Não. Esse aqui é o que? Cajá. Na verdade, meu filho, sabe qual que foi o total fundamento desse? Sim. Assustasse um ser meu cavalo. Meu cavalo perdeu 4 rodas do braço. O controle do carro. Esse. E tentar fazer acidente. Então algum dos 6 deu uma segurada nele. Quando ele chegou mesmo já estava para trás, um pouquinho para trás da janela. Esse espírito queria fazer plasmado para dentro do 4 rodas. Caraca! E queria assustar São C e meu cavalo. Porque só aquilo que aconteceu já foi. Porque assim, eu vi o cachorro. Não, eu não cheguei, eu vi um vulto assim, marrom. Isso. E, mas veio a energia do medo. Isso. Que é isso? Eu achei que ia pular dentro do carro. E naquela pista não tinha de onde sair assim muito. Que nada. Então esse que os médios tem que ter cuidado, né, meu filho? Acreditar naquilo que prega. Então esse que é uma grande provação serviu para vós, um aprendizado para vós. Se o cavalo não tivesse orientado pelos guias, se um gêmeo cavalo estava hoje esperando esses meninos que estão assistindo São Cês num leito para ver se bebe ou se não bebe. Vai saber disso? A gente já está de repente num leito de um hospital em coma, mais ou menos. Perfeito. Caramba! E o senhor acha que é de repente porque é a primeira vez que a gente está dentro assim no Mato Grosso, na busca da espiritualidade? Moleco, esse Xunxê tem essa energia de se propagar bondeja. Se propagar o quê? Bondeja. Bondade? Esse. Sim. E vai passar a mensagem dos espíritos de uma maneira que a gente dá nas trevas, não gosta. E elas vão ter mecanismo para tentar fazer o que elas estão para fazer. Que é o quê? Destruição. Só que o espírito de luz, tanto para proteger quanto para cuidar, precisa de permissão do médico. Mas não viu esse menino trancar a rua falando com mais um seis, mas antes o cavalo fez o defumação. Foi. Orientação de trancar a rua. Se deixasse, vinha espírito que não precisava fazer pergunta. Quem sabe pegar até nele para fazer feiura. Pegar nele, ou seja, incorporar contra a vontade. É. Fazer feiura é tipo, tem. Sim. Isso aí. Então eles estavam com um plano de plasmar e pular para dentro do carro. Isso. Para desesperar, são sem meu cavalo. Ah, é? Que estava no 4 rodas. Sim. Conduzindo. Sim. O que que acontece? Porcaria. Sim. Nossa, só aquilo que a gente viu já veio pra mim, já foi assim. De pôr medo, né, velho? Isso. E como é que foi evitado isso? Espiritual, né, meu filho? Esse dele menino encheu trancaruga, dele menino tiriri, dele neco, dele pai tomé, esse dele toda a egrégora que segue cavalo e segue vaxunxê, segura. E no caso, agora, tá se sentindo ataque. O cavalo. claro, negro e voz não sei. Vai sabia? Não. Tá sentindo? Se vai ter um pouco mais de sensibilidade, vai sentir o quanto tá se tendo ataque no momento de agora. É tipo uma energia de medo, né? Esse. Tipo, por dentro, assim? Esse. Tipo, que você quer tremer, isso. E esse vem coisa no vosso casuário, que é a cabeça, é. Que não é de voz. É. E vai saber o que não é de voz, não sei. Sim. Aconteceu uma vez durante o seu tranca-ruas. Entendi. Mas entendeu o que o nego tá falando? E esse tá acontecendo no momento de agora. Agora mesmo. Esse ataque, como o nego, esse é chefe desse área, de querer colocar o nego pra baixo do que o nego fala. E o nego tá. Esse, como vamos dizer no português de voz, não sei. Tomando pancada. Do jeito que o nego tá aqui, tá tomando. Mas o nego vai segurar até a hora que precisar. E o nego vai riscar ponto, fundanga. Na hora que precisar. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Isso. Graças a Deus. Então, pode falar. Por que que uma organização trevosa investe tanto? Porque para plasmar um bicho daquele não é fácil, né, avô? É só pegar alguém que tem coração que não é fácil, que não vai falar. Ah, então o senhor está dizendo que houve a espiritualidade do inverso, influenciou algum médium que ajudou naquela coisa, direto ou indiretamente, com as coisas da Terra. Isso. E pode fazer aruaja sem ser influenciado por algum médium. Uhum. Mas por ele enxergar o trabalho e a proporção que esse trabalho se toma, deixa ele fazer o acha para quê? Descrer aqueles que está fazendo a prosa. Mas não deu o que nem quis dizer? Sim. Nego vai até o final da prosa sofrer no ataque. Eita, bom. Tá, meu filho. Mas e se o senhor, por exemplo, desincorporar por 5 minutos, o senhor não tem mais força pra combater? Esse tem. Então, vô. Não, mas nego quer que sofre. Quer? Que meu cavalo tem que ver que não é só ele. Tá, meu filho? Que não é só ele o quê? Que tá conduzindo uma caixa. Ah, entendi. Que vocês, quando arcam, quando assumem responsabilidade, também arcam. Na verdade, a responsabilidade dessa casa é de nego e de negarita. Uhum. Não de meu cavalo, irá deixar ele no meu cavalo. Entendi. Então, se nego aceitou atacar hoje, nego sabia que vinha ataque trevoso para atrapalhar nego, o projeto vai surgir. Se não fosse hoje, fosse no dia de amanhã, esse é a mesma coisa. Yeah. Esse pega uma pinga pra nego. O assunto também que a gente tem pra tratar, eu acho que tem a sua especialidade, né? Ele é especial por si só. Porque eu vou falar pra mim nos bastidores, vou. Que quando, às vezes, vocês passam pelo... Peraí, não estou concentrando bem. É porque o nego está falando, não vai estar concentrando, porque é do ataque, meu filho. Mas já fez uma pergunta errada. Porque o avô está aqui, o nego está aqui. É. Então, nego tá falando de verdade. Sim. Nego não tá fazendo brincadeira. Claro, claro. Está tendo ataque para atrapalhar vai chuncher. É nego. Graças a Deus, né? Isso. Graças a Deus. Então, vamos lá. Vai, esse, vai. Não, esse nego não vai. Não precisa repetir aí até detalhe de novo, mas faz. Mas não é fácil, né, amor? E bom. Que o vô falou pra mim na. Na outra vez. Que. Esse nego falou pra vós. Isso. E... Foi, o pai nosso amigo, né? Isso. Falou pra mim assim. Que às vezes um espírito está passando e ouve o diálogo com os espíritos. Isso. Daí quando ele ouve o diálogo, ele diz assim, ah, esse trabalho aí. Daí ele chega perto de mim e fala uma pergunta. Aquela pergunta que ele fala é uma mensagem cuja resposta ele queria que o médium dele escutasse. Isso. Daí ele vai arrumar um jeito de o médium dele assistir aquele diálogo naquele minuto. Isso. Um pouco, consegui. Entanto, meu ataque conseguiu arrumar. Esse é a próxima. Hoje é um médium muito bom, viu, meu filho? Graças a Deus. É que eu vi as imagens, né? Daí. Então esse é assim. Pode pegar o pingarola pra mim. Pode deixar comigo aqui, tá, minha filha? Assim. Esse que teve toda essa dificuldade, que conseguiu. Quando se consegue, meu filho, é uma luta muito grande, quando se está obsidiado. Esse tá. Esse pode ser perde muito tempo, onde se fala de se ter a doutrina do médium, de se cuidar da sua espiritualidade, de que quando, não, como Trancaruba falou, de não é só médium de fora de congado, só no dia que incorpora. Então tem vários motivos deixe passar por uma obsessão, um sacerdote ou um médico em casa. Tem faca, minha filha? Então pega lá esse paninho. Então esse nego fala para se pregar amor, esse caridade, como a casa passa, e a prosperidade material e espiritual. Viu, meu filho? Claro que sim. Como o nego falou, desde início, o nego está numa um ataque e o nego está sofrendo agora. Agora, viu, meu filho? Explica, avô, pra gente, como é que é esse ataque, como que ele chega no senhor? Esse nego tem que cuidar de responder o Axunxê. E tá cuidando do espírito que tá já na nego. Meu filho. Como é que, o que que ele tá fazendo? Tá mandando um ataque energético, é isso? Esse ele tá tentando arrumar coisa na cabeça do meu cavalo, que não é. E nego tá brigando com esse pensamento. Só que meu cavalo já identificou esse. Já. Por isso que é importante a sintonia de cavalo com o espírito, tá, meu filho? Claro. Que aí vejo o fio tá numa gira, aí sente uma intuição incorpórea e começa a falar besteira. E aí vê, não é a entidade que tá lá. É um quiumba pra fazer a bagunça. E nego é muito tranquilo, viu, meu filho, pra fazer essas coisas. É. Se tiver que nego esse cachimbo, mudar, escaponto, escapórbora, não tem problema. Nego faz. Nego só não corta um galo pra voz agora, porque ele não tem um galo. Verdade. vida. Tá sério? Esse é porque tá acontecendo coisa feito mesmo. Feito? Esse. Feito? Esse. Ou seja, um ser humano fez. Esse. E o espírito comprou ali. Que as vozes, você chega onde seu trabalho tá sendo feito, né, meu filho? Onde o nego falou que enquanto a Umbanda pensar nos consulentes como cliente, ainda vai ser muita briga ainda com as trevas. Claro, ali abusar da credulidade da pessoa para sugar mais ainda ela. Exatamente. E usando o nome das entidades de luz. Exatamente. Evo. Graças a Deus. Mas nego, esse trabalho é com o espírito atajanado, sem espírito atajanado. Só que nego precisa do maré. Nego já vai virar um pouco pra quimbanda. Vai, vô. Aí janga com o nego e fala, esse preto vem fazendo coisa de quimbanda. Não vem atrapalhar nego, velho. Nego tá começando o trabalho agora, viu, meu filho? Ixi. Já pensou esse nego conversando com o Pai Xunxi? Desde a hora que o nego desceu, tem espírito que não quer que o nego passe o que tem que passar. Nego já passou o que tem que passar. Mas nego não vai sair por debaixo. Sai por debaixo? É. Tracaruga já falou o que queria falar. Isso. E nego vai falar o que tem que falar. Se gostar, não gostar, nego vai falar. Como o nego falou a primeira vez, de corte das coisas. Como o nego falou, só não corto agora para não se mostrar, porque não tem o pior. Senão o nego ia cortar. É. Porque o que está aí quer o corte, o nego faz. Não tem problema. Quer o corte? Ele quer bagunçar, meu filho, mostrar para ele. Ah. Nego não sabe nem se vai acontecer. Já passou por uma situação de espírito querendo atrapalhar vosso trabalhador. E se o espírito não enxergou este, ele tem a responsabilidade de cuidar de vosso ser, principalmente, junto com vossos guias e de meu cavalo. Uhum. Então o nego está de uma maneira diferente do que o nego é acostumado a descer por conta dessa energia que veio, e o nego tem que vir pular para quimbanda. Ah, meu filho. Claro. E logo nós já vai fazer o trabalho. É? Ei, pô, graças a Deus, né? Ixi. E aí esse espírito que faz essas coisas, é um ou é mais, vô? Tem bastante. Foi só um, meu filho, não tava atajanando nele. Um só não dá conta. Foi só. Isso. Se você não se prestar atenção, no que meu cavalo entrou nessa seara, se arrebentou uma guia. Foi mesmo? Dele. Foi. Ele se entrou na seara dele. E se arrebentou a guia. De quem? De nego. Não é. Tá, meu? Ah, é. Agora o senhor não tá usando guia. Isso. Mas nego vai pedir agora pouco. Na hora chega. Entendi. Nego já vai usar guia quando o nego trabalha pra Umbanda. Nego tá trabalhando pra Umbanda agora. Sim. Tá, meu filho? Entendi. O senhor quer dizer que tem outra. Estourou aquela, mas tem outra. Isso, entendi. Esse que o nego está falando vai confundir muita gente, mas é de necessidade para casa, que quando se tem um preto velho aqui em bandeiro, como é nego, e você não se sabe que é nego Moçambique, é que bandeiro e resolve também coisa da casa, que é além de Umbanda, se resolve na magia, né? É, meu filho. Uhum. E as guias aqui, meu cavalo carrega, é da gente dar de um pano. E o nego não vai rojar isso. O nego se coloca a proteção no meu cavalo com a essência de nego. Uhum. Claro. Tudo isso que o nego tá falando, o nego já tá trabalhando para um lado diferente da humana, tá, meu filho? Sim. Por causa que se tem o ataque, por modo de inveja, por modo de meu cavalo ser coração aberto, e até de fio da casa, viu, meu filho? Vai sentir, não sentiu? De fio da casa, fio de meu cavalo. Uhum. E pensa, ah, tá lá, esse, fazendo as coisas. Tá bem forte. Tá bem forte. Então, esse, o problema não é de nego. Nego sempre tratou trabalho espiritual, seja que em banda, umbanda, obsessor, da maneira como o nego está aqui. Uhum. Olha cá. O que quer dizer isso? O nego não fez cachimbador. Depois que o nego falou, você já percebeu isso? Sim. O nego está cá, segurando o cachimbo no punhar da mão esquerda. No polegar, né? Isso. Uhum. Quem se taca nego na quimbanda, com muita força, uhum, na hora que eu arrumar a guia, eu vou estar trabalhando para umbanda. Uhum. Se tá trancarua, se tá esse eixo da casa, com o nego, enquanto esse ataque espiritual não parar, nego não chora o cachimbo. Tá, meu filho? Claro. Então, esse, se acontece, Nigira, hoje no caso de Vaxunxê, caso de menina, chega alguém aí que tá com quiumba, que chega e adentra e precisa de evolução. Aí se tem preto velho, cabroco, então, no final desce negro, que mandeiro. Aí já desce virado, na linha da quimbanda. Uhum. E já se faz trabalho de desobsessão, de se encaminhar ou se colocar no caminho que deve que faz. Uhum. Por isso o nego pediu a pinga. A pinga, claro. E se conversar com eles, vou pedir assim, não faça isso. Não adianta. Passa a mão na cabeça, vou. Não adianta. Muitos até respeitam, nego, mas a maioria, que se ele já diz, já fez o propósito de vir bagunçar, ele quer bagunçar. Aí você tem que colocar trancarua, caveira, João Caveira, biludo, tudo para segurar, para se não fazer uma proja formosa. Viu, meu filho? Sim, senhor. Graças a Deus. Vamos. Pode perguntar, né? Então, vô, quando chega nos lares das pessoas essas palavras de humildade, de perseverança dos espíritos e os corações são tocados e aquecidos, como que fica o obsessor que estava ali com aquela pessoa? Já não gosta, né? Isso é como o nego tá falando agora. Ele já não quer deixar o nego falar. Eita. Imagina escutar. Onde se tem muita gente que escuta, mas não escuta verdadeiramente, né, meu filho? É te enche de dúvida. Mas sabe disso, que se tem muita pessoa que te procura para se ter um clarecedor das coisas. E nego fala. É muito nego falar para baixo um ser. Esse craia a mente, viu, meu filho? Por conta do que está acontecendo. O nego vai ter que ir escapar. Vai, vó. Não tem jeito, vó. Isso, vai. O senhor viu que agora que eu estou percebendo que começou ali, ó. Aqui é 3 para 1 da manhã. E quando ele ligava a rádio dos pontos da terra. Ou já estava ligado e eu prestei atenção agora, né? Não, não estava. Tá. Então, às vezes a gente também. Eu chamo ele de escuta. Os espíritos? Eu chamo ele de escuta. De energia que está aqui dentro de você, se trocar a mão, fazendo uma força da mão. Graças a Deus, né? Então o nego vai riscar um ponto, o nego vai pedir para o Baixão C colocar esse negócio para o nego. Tá, não no ponto. Isso. Para que se esteja a energia necessária para que o nego possa continuar o trabalho, tá, meu filho? Sim, sim. Vamos fazer isso então. Vamos focar no senhor daí, né? Deixa. Não. Puxa a mão pra lá. Tá, mentalmente eu posso fazer agora. Pode, eu quero que nem mexa em baixo. Já pega o espelho do negro. Você pega um político para negro, um copo desse comum, e traz para ele. Que função tem isso que o senhor vai fazer agora? Tem um ponto que é nevorisca, quando se tem espírito bichechô, espírito trevoso, para se atrapalhar um andamento de trabalho. Tá certo. Viu, meu filho? Mas pedem uma Ave Maria, as almas pedem uma Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. As almas pedem uma Ave Maria, as almas pedem uma Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Divino Pai Oxalé. Salve. Salve toda a força do arcanjo. Salve. Arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel. Que possa te fazer a força neste trabalho no dia de hoje. Que todo espírito obsessor que possa fazer o atrapalho dessa prosa para aquele que está vendo. Para aquele que acredita no nele, para que se possa ser exalado e ter a força de nosso Pai Obaluaê, que é esse meu Pai Obaluaê, que acredito e venero na graça, primeiramente, de nosso Pai Oxalá, que assim seja e assim será. E na força de menino Exu Tangaroa. Da fundanga, que na pólvora fundanga se exala o espírito, que qualquer espírito, sendo bom ou ruim, mas se está incorporado um espírito de luz que se propõe a riscar um ponto seguindo as essências, que no caso teve a estrela. As três estrelas de Davi e um pedaço de Pai Ogum e um pedaço de Yansha. Quem é Yansha? A Senhora das Tempestades. Ogum é o Pai Guerreiro na guerra. E se tem a força energética que negro trabalha na força de Obaluaê, da estrela de Davi. Então se coloca o hexagrama, que assim seja e assim seja. Graças a Deus. Então se coloca o hexagrama no sentido de seis pontas, que se coloca três desses pontas simbolizando a estrela de Davi para si abertura espiritual de caminho, mas não caminho material, caminho espiritual. Todo ponto de descarte, de negro, de descareiro, para aquele que precisa, na essência do orixá, negro coloca as três estrelas de Davi e o pai de quem precisa e a mãe de quem precisa. Viu, meu filho? Sim. Esse negro vai vir para a pessoa. dia de hoje, este é uma coisa energética que nego desde o início está lutando para se manter uma prosa. Se manter, nós não tivemos prosa até agora. Foi só uma luta. Sim. Não é verdade? Foi sim, senhor. Quanto tempo nós temos? Falta 5 minutos para o final dessa primeira prosa, avô. Tá vendo? Quase uma prosa inteira de luta. Que é onde o nego fala que muitos querem e poucos são capazes. Quase entendeu, meu filho? Como explica um pouco, avô? Muitos querem e poucos são capazes. Por modo que, meu filho? Pensa que a Umbanda é só trazer no dia de gíria, é só trazer no dia de atendimento. Não que meu cavalo hoje está errado, mas o propósito que se é feito para a espiritualidade inferior incomoda. Uhum. Nego saiu desse sério por causa desse? Não, em nenhum momento. O nego está trabalhando. É. Nareja no abençoar, nareja no ponto de escada, se liga o ponto de escada. E nesse, em tudo isso que o nego fez, já se passou o tempo numa prosa. Foi. Então esse conseguiram fazer que o nego não conseguisse passar a informação que nem queria baixar por uma prosa. Uhum. Você entendeu, meu filho? Sim. Então esse tem o fundamento até o espírito mais tevoso. Que nego teve que baixar um pouco de trabalho em vez de informação. É. Mas tá bom. Tá bom, né, avô? É, veja o povo no destino, passa para nego fazer esse ponto, ele escapou. E faz o que tem que fazer. Sim. E foi uma ilustração também, né, de que às vezes as pessoas só sabem ver o lado bonito das coisas, né? Exato. A parte do risco, porque o senhor falou que a gente correu o risco de estar numa cama do hospital hoje. Isso. Nego não falou que esse igual mas não serviu. O cachorro. Isso. Cachorro marrom assim. Que cachorro normal faz isso que vai não serviu? Nossa, que olha, eu fiquei com medo de pular dentro do carro. Não foi verdade? Foi. Muito rápido. Esse plasma, esse faz isso. Quem está conduzindo enquanto roda, poderia se desesperar. Sim. E fazer a pior maneira possível. É. Então esse serve de aprendizado para baixo um ser, sabe como? Como, meu filho? Sim. Que mesmo baixo um ser, tendo a proteção da espiritualidade, tem que ser orar e vigiar. Sim. Todos os momentos. Nossa. E meu filho? Como meu cavalo. Ah, esse é gelador, não acontece nada. Está enganado. Aí que isso acontece. Para se desmoralizar, para se desanimar. Se coloca e veja quem que ele tem a feitura muito boa para se desanimar ele. Então você tem que estar muito firme com a espiritualidade e se reforçar ano após ano. Olha. Viu, meu filho? Que não é fácil. O senhor acha que tem um propósito também, às vezes, os espíritos das trevas, de passar tudo isso hoje? Para quem assiste e já está pensando, ah, eu gostaria tanto de ver o meu guia passando conhecimento dele no diálogo, mas agora que aconteceu aquilo, não sei se eu vou ter a mesma força do médium do voo Moçambique, então é melhor eu nem pensar nessa hipótese? Que mensagem o senhor passa assim? Se o guia estiver realmente presente e se o guia realmente quiser passar essa mensagem, não vai ser entidade inferior que vai impedir. E que a pessoa não vai ficar sem proteção só porque participou do diálogo, né? Esse não. Se teve um ataque, ele está tendo de novo. De novo? Não é por isso que nego vai parar de falar com você. Mas isso é nego. Sim. Tá? Claro. E nego conduz, se está numa gira de muita gente, ou se tem uma gira de um, da mesma maneira. Com muita karma, muita sabedoria, que foi ensinada a nego antigo. E antigo vai ser. Viu, meu filho? Então, essa prova que eu estou tendo com vós está sendo um aprendizado, não só para quem está vendo, para conversar cheio. Para mim, claro que sim. Viu, meu filho? A moda é bonita. Vai lembra quando o nego fala para o Oxum da Rosa mais bonita lá em cima? Sim. Não falou? Falou. Muitos pedem uma situação dessa. Desincorpora. Não quer mais. Porque fez feio diante dessa porcaria aí. É. Ah, por que o Baixo Senhor não deu conta? Que era necessário mostrar. Sim. A Umbanda não é bonita, como todo mundo pensa que é. A Umbanda tem suas dificuldades. E só vence a dificuldade aquele que persevera e tem fé naqueles que te guardam. Quem é? Exu e Pombogira. Claro. E aquele que é chefe da casa. O senhor diz assim no sentido de dizer que não é que a Umbanda não é bonita, mas que não é só flores, né, avô? Tem os espinhos, né, meu filho? Uhum. Para você colher uma flor bonita, você tem que se entrar no meio do espinho e pegar aquela rojeta bonita e formosa. Claro. Tem. E nem todas as vezes o fio tem perseverança de se aguentar uma picada ali ou outra acolá para se pegar a flor mais bonita. Se o senhor não soubesse da quimbanda, o senhor ia aguentar segurando? Se eu não tivesse o conhecimento que hoje o senhor tem a respeito da quimbanda. Não tem como falar que nego não daria ou não. Porque teria outro conhecimento daí, né, velho? Exatamente. Claro. Mas nego sabe que tudo que se faz por bem, não foi só hoje, meu filho, que nego está passando por isso. Já se teve outros tipos de trabalho que nego se passa, que é quimba passando por guia, que é esquimba querendo fazer anarquia. Entendi. Por isso que Tracaroa passou esse chapéu para esse menino. Senão ele iria aí, coisa ruim. Tá? Sério? Esse. Então, para quem não está acompanhando, depois que a gente terminou o trabalho com o senhor Tracaroa, o nosso amigo que veio visitar, né, conhecer o diálogo, queria ver um diálogo ao vivo, e aqui esteve, né? E daí o senhor Tracaroa colocou ele debaixo da sua capa e deu a cartola do senhor Tracaroa para ele. Sério, você fica usando até o meu médico ir embora. Isso. Eu não fiz ideia porque ele fez isso, ele não falou por quê para ninguém. E agora eu vou estar revelando para a gente. Isso. E é por modo isso. Ele está colocando a mão em cima da cabeça do menino para que essa energia que você está combatendo contra a voz são ser. Nele, essa menina, não se atinge a ele. Esse menino é médium, não está com a cabeça boa formada, é onde se entra quiumba. Claro. E às vezes toma controle da coordenação motora ali. Exatamente. Aí aromaruaça. Mas entendeu? Sim. E se está protegido. Que a essência de Tracaroa está no na cartola, arrumando pelo espírito. Uma ferramenta que ele botou ali, né? Como... Exatamente. Claro, e proteção. Isso. Certo. E aí, quando o senhor fez a cova, deu uma... O que aconteceu com ele? Deu uma afastada, é isso? Isso deu. Mas já tem aí, de longe, eu ia. Já o quê, vô? De longe, eu ia. Não tá, tá chamando, mas tá lá. E que aparência que tem esse aí? Esse humano, meu filho, que nesse não quer morrer, não quer, já morreu, não quer aceitar, né? Aí muitos deles mandados por espíritos vampiros que não quer esse, a propagação do que você não se trabalha. Sim, sim. Que é um ensinamento que quando o ser humano tiver, eles perdem força, eles não têm mais força para se dar medo, para se dar a energia que eles precisam para se arruachar a vida do povo. Porque ninguém procura por o que que acontece. Todo mundo procura como que ele é jovem, mas não. Por que que está acontecendo? E se o senhor pudesse assim, vamos dizer que esses espíritos fossem capazes de compreender por que o nego velho faz isso, com que o senhor, mensagem o senhor gostaria de dar para eles? Para quê? Que gosta de me atrapalhar? Vou evoluir, né, meu filho? E que se eu chegar, ele está morto, o que se você vai fazer? De pão para se evoluir na espiritualidade? Nada. É onde o nego conversa muito no astral, é esse. Se você está fazendo aruaça na vida, modo é o quê? Ah, morri e não gostei. Realmente, ninguém não gosta de morrer, né, meu filho? Mas morreu, vai fazer o quê? Vamos fazer da melhor maneira possível, não é? Se colocar na caridade, se colocar no... para se ajudar alguém, ajudar até a própria família. Mas não, se não aceita, começa a fazer aruaça na vida dos outros. Se quer vida. E essa vida já se foi lhe dada oportunidade. Agora é trabalho. Né, meu filho? E será que eles não têm medo do patrão deles? Que faz isso com medo de ser maltratado? Pra você, eu sei quem é o patrão deles, meu filho. Ah, um espírito mais forte que consegue escravizar ele. Mais denso. Mais do que isso, caveira? Uma pergunta. Mas eu não sei, porque o caveira, quando estiver sendo caveira, entendi. Isso quer dizer que não tem um espírito mais denso que o caveira. Para esse tipo de trabalho, não. Então, quem que é o patrão deles? Esse. O caveira? Esse negro não fala que a partir do momento que é resgatar, você tem a escolha de se seguir o bem ou o mal. Então você tem, se Caveira resgatou de lá para um umbral para fazer o trabalho de caridade, ele vai fazer a caridade. É diferente do que aconteceu hoje, que é um espírito que está rondando, mandado, para se fazer anarquia com o trabalho de vós um ser. Sim, senhor. Para fazer atrapalho com o trabalho de vós um ser. Para que vós um ser fique, que não sabe sair. É que negro não está colocando vós à prova. Meu menino. Que da maneira que vós um ser pergunta para negro, o nego pode colocar a paixão sem a prova. Pode. Não Não pode? Sim, sim. Então negro não coloca, porque negro não quer dar voz pra coisa que não quer chamar com nada. Só que negro é como voz não cheia. Coloca. Escuta. Pode deixar. Escuta a palavra. Mas muitas vezes não fala. Não é verdade? Não vou fazer essa prosa, não vou fazer essa pergunta. É mesmo? Não é verdade? Sim. É como o nego agora com voz. Então está sendo experiência para sonseio e para nego. Oh. Tá, meu filho? Claro. Que aí nego coloca a pergunta para voz sonseio. E sonseio coloca para nego. Então. E não vai dar nada. Aquela minha cabeça não tinha entendido. Agora entendi. E coloca o quê? Dúvida de quem tá fazendo não. O estudador. Graças a Deus. Que assim seja. Então, vamos finalizar essa primeira? Vamos. E daí o senhor acha... Depois a gente vê se a gente pode fazer mais... Pode arrumar mais duas. Então vamos lá. Problema. Esse negro não vai deixar de trabalhar por causa de quiumba, meu filho. Se ele quiser ficar do lado de negro, pode ficar, tá já na negro, o negro vai ficar da mesma maneira. Se tem que ver que ficar trabalhando do lado dele, negro trabalha, não tem problema. Quando alguém tá vendo, vô, e pergunta assim, quem que mandou também trabalhar preto velho depois da meia-noite? É isso que dá, e agora são 1h23, tem a ver, vô? Não, meu filho. Esse tem o quê? Esse se tem uma energia que não se gosta, energia positiva. Que quando se enxerga que se tem um trabalho, que se tem um propósito, eles fazem maneiras que isso não se propague, que trave, que não goste, que não veja. Negro não liga para isso. Então negro tá para falar do que aconteceu hoje. Se vai quiser falar com o negro mais ou não. Negro falou o que tem que falar. Não, quero que eu quero, para que eu quero. Então esse negócio de meia-noite não tem a ver, né, amor? Porque o que importa não é a luz externa, é a luz interna do propósito. Exatamente. Ali é dia. Entende? Graças a Deus. Deixa for para nego falar, mas nego fala. Você parece que é mais fundada, nego risca. Você parece que é na mão de cavalo, nego risca. Tem problema. Isso. Então, vamos então, só vou finalizar, mandar uma mensagem final para essas pessoas que acompanham o diálogo com os espíritos. O que, que o senhor tem a dizer para eles? A respeito da seriedade onde muitas vezes não se vê, né? Seriedade na casa. Isso. Se confie. Se acima de qualquer dificuldade, a casa que se tem um zelador correto, se vence qualquer demanda. Porque o bem sempre vence o mal. Viu, meu filho? Sim, sim. Graças a Deus. E a gente... Então, muito obrigado, vô. E para quem não ainda entendeu a diferença entre um preto velho virar na quimbanda, isso representa só a realizar a magia que é do vosso conhecimento adquirida na sua existência. A minha defesa em relação a quem está atajanando na caixa. Entendi. Hoje, né, meu filho? Claro que sim. Que antigamente trabalhava diferente. Claro que sim. Então, vô, eu chegou uma hora... Esse negro risca um ponto de menino Exu, não se deve julgar, porque negro tem a essência da quimbanda, tá, meu filho? Olha, e também ninguém vai julgar, porque não vai ver também, né? Isso. Então, vou fazer aquilo que é do vosso conhecimento. Não, mas esse não vai mais atrás de ninguém. Graças a Deus. Então, vamos finalizar aqui. Agradecendo as forças que nos regem, que nos protegem, agradecendo, né, Agora a gente começa a ver um pouco da dimensão e é bom que quem assiste também vê, vô, porque não fica inventando história achando que é tudo, o diálogo com os espíritos é coisa linda. Ixi, começou assim. Né? E achar que é um negócio assim de ou que a gente faz porque quer se aparecer, ou que é alguma coisa que alguém pode se desejar fazer. Ixi, não brinque, porque o senhor não consegue conduzir. Isso, o senhor está dizendo que não se deve brincar e não se deve desejar estar num lugar onde você não consegue... Não se deve brincar porque se um ser não sabe conduzir. Entendi. Não se pisa onde se um ser não consegue pisar. Ah. Claro que sim. Não se coloque num lugar onde se um ser não consegue se colocar. E volta naquela conversa que a gente teve com o senhor, né? Não queira número. Isso. Não queira posição. Isso. Aceita o que tem e volta até na história do senhor. Isso. Fica contente com o que deu. Se foi muito, se foi pouco. Isso. E não queira conforto, não queira brilho, nada. Isso. Filho, vô, nós demos a volta e passou a mensagem, né, vô? Isso. Agora ele deve estar puto com nós, vô. Deixa ficar. E esse o povo não gosta de quando se passa uma mensagem, e da maneira que foi riscando o ponto de lá pra cá, ainda se passou boa mensagem. Foi. Então, não por causa desse final, mas no meio da prosa, foi. Muita pessoa vai se entender o que nego falou. Ó. Oh. Tá, meu filho? Graças a Deus. E assim seja. Louvado seja. Graças a Deus. Então, nós estamos passando aqui, graças a Deus, por uma experiência nova. Isso. E que hoje é nova porque chegou até a gente, né, avô? Mas, de repente, nem é tão nova assim. Já se passou por muito e... Não chegou nem na gente. Isso. Vocês já pararam lá. O povo da tronqueira, né, meu filho? Uhum. Claro que sim. E... Então, aí... A gente ia falar um pouco dos bastidores do diálogo. Então, antes de mudar o assunto, vou ter mais alguma coisa que o senhor pode passar para a gente a respeito dos bastidores desse trabalho? Esse aqui, vai ser é um menino bom, que você tem um trabalho além desse que vai ser você está fazendo com o Nico, e que se deve ser valorizado, deve ser respeitado. Porque não é só se você sentar na frente do guia e fazer a prosa e que está tudo certo. Então você tem um trabalho além de só prosear com o guia. Porque muito fala assim, só foi lá e proseou com o guia, tá bom. Não. Tem muito além do que isso. Viu, meu filho? Que é um trabalho assim que acontece muitas vezes também quando eu estou dormindo. A maioria das vezes. Para que uma prova dessa aconteça, muita coisa tem que... Isso. Assim, daí depois também manter ali um pouco de disciplina, né? Durante o dia. Exatamente. Como o Nigo falou, não é só médio dentereiro. Ou no que acredita, é fora também. Claro. Vovô, eu falei que eu ia estudar um pouco da Bíblia com o senhor, para o senhor ensinar um pouco para a gente, da sua visão, daquilo que tem ali um pouco. Né? Daí eu sugeriu a gente estudar o Salmo 66. Por que, vovô, esse número? Esse nego gosta desse Salmo. Esse sempre na mata. Você sabe o que é mata? Mata, selva? É também, mas na Semana Santa. Você tem um trabalho antes da Sexta-feira Santa, que a maioria das casas humanas se faz. E nego sempre começa com nego e encerra com nego. E nego pede para que se leia o Salmo 66. Aí nego vai pedir para você ler e nego tentar baixar pra voz, porque nego entende. Tô chamo 66. Tá certo. Então, um. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Como é que faz isso, João? Aclamar seria com uma atitude ali de autoconhecimento? Esse aclamar a Deus, meu filho, é voz. Antes de qualquer coisa, primeiramente agradecer que está vivo, porque foi Ele que lhe deu a vida. Então ele reclama a Jesus Cristo, a Deus, o Criador, pela vida. Primeiramente. Mas pode fazer o leitor desse que nego vai explicando devagar para baixo. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda... Esse nego vai parar. Quando os seus inimigos rasteiam diante de ti, você fala daquele que nego sempre se coloca no pensamento positivo. Aí vejo um ser tão bom, isso um ser não enxerga, que isso um ser é bom da maneira que é. Quem rasteja, isso um ser não é. Quem se tem essa admiração por vós. Que quando isso um ser é lá do homem, lá de cima, e se coloca no seu valor, e se fazendo a caridade, os inimigos se rastejam até. Isso um ser. Pedindo misericórdia. Viu? Pode falar. Mas, avô, o que quer dizer misericórdia, avô? É o amor, né, meu filho? Assim, sem... Amar além da culpa que aquele ser humano se fez ou passou. Você é misericordioso. Mesmo que ele fez um ser sofrer, você perdoa. Ele dá o amor e uma nova oportunidade para que ele não possa mais ir. Então, quão temível são os teus feitos, tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Cantam louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Esse negou, fala assim, as suas obras, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, as obras em visão dos homens. Né? Assim fala. Uma casa, deixa e seja. Um aleluia de pessoas que se coloca com o coração, que tem esse, a palavra nesse livrão, que se fala, se tiver 2 ou 3, 5 a 10, em meu nome, eu estarei lá. Na verdade, sim. Passagem da Bíblia, que se fala da igreja. A igreja não é um ser físico, mas sim pessoas que se colocam no lugar, se pregando a salvação. Seja ela umbanda, seja ela evangélico, seja ela católico, ou qualquer outra religião. E o povo atravessou as águas a pé. Veja. E ali nos alegramos nele. Olha o que. Nego, um pouco mais cedo, não falou que o homem lá de cima é justo? Sim. Se o mar secou, eu fico para baixo do cheio. Esse é parábolas. O mar secou para mim. É quando o sujeito trabalha, trabalha e não se tem a prosperidade. Por quê? Aí se questiona. Mas antes de se ter esse... Pega um Velasco lá, minha filha. Antes de se ter essa prosperidade, se passa dificuldade. É onde fala que se andou o mar a pé. Como? No chão, que estava seco. E chove lá de cima. E deu a permissão de se andar sobre o mar seco. Então, se você tem que ter prosperidade, não é prosperidade, perseverança, de que no dia de amanhã vai se dar tudo certo. E que aquele rio que está seco possa se encher de bênção e água para que você possa prosperar na fé. Não só da maneira como se fala, que é teste, nem eu não falo do teste do médio, se encaixa nessa passagem. Tá, meu bem? Sim, senhor. Nesse sentido. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Tá bonito, né, avô? Isso que aí eu tô falando, meu filho, que vai continuar tendo nenhum paraíso. Isso. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Para. A prata é bonita. Todo mundo quer. A prata, o ouro, né, meu filho? Mas é quando muitas vezes se conquista de maneira errada, ou até mesmo da maneira certa, sempre se tem um irmão que vai te colocar como culpado de alguma coisa, sendo que isso você não fez nada. É onde que você tem que amar. A prata, na época, se tinha o valor do ouro no dia de hoje. Então se fala, quando se me tem a prata, continua comigo. Está dizendo assim, pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Refinaste como a prata, como refinaste como ouro, sim, como diamante lapidado, né, meu filho? A pedra diamante não é bonita, ela é lapidada. E ela se lapida para que ela se valorize, como é o ser humano. Aí vem o ser humano, porco, o nego vai dizer, sujo. E a espiritualidade, ela vai ensinando de degrau em degrau a se portar aos seres encarnados e aos seres desencarnados, respeitando seu ser. E a partir de quando ele consegue fazer esse respeito, ele se é uma prata refinada, um diamante lapidado. Viu, meu filho? Claro, sim. fizesse-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas pusesses fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Este meu filho. Aí nego vai falar assim, que se carregou fardo, que aí beijo se pensa que não aguenta. Aí nego fala assim, que é o teste, como o nego falou um pouco mais cedo. Mas você pode pensar que não aguenta esse fardo, dessa culpa, ou daquele serviço que, ou alguma coisa que foi acusado que você não fez. Aí você segue nessa esperança que um dia seja revelado. Mas quando você entende da espiritualidade, não precisa revelar nada para ninguém. Porque lá o homem lá de cima sabe do vosso coração. Sabe da vossa lápide que foi lapidado. E sabe que você se trabalha ou se está vivo e forte por um bom propósito. E vai entender o que o nego está falando um pouco mais à frente. Tá, meu filho? Tá. Pode falar. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Pera, meu filho. Para o seu templo vem com holocausto. Nada é fácil. Se você entra num terreiro ou em qualquer religião, nego não falou que você tem um teste enquanto tá bom. Tá bom? Enquanto tá ruim, começa as coisas ficaram pra você. No holocausto, o que é holocausto? Confusão. Sim. Não é verdade? É. Então esse, mesmo a lei do holocausto, eu se vou pregar, nego não vai falar como está escrito, mas o sentido é que mesmo além do holocausto ou da dificuldade, eu se vou pregar a bondade, ao que foi me ensinado no Pai lá de cima. Viu, meu filho? Continua. Vamos lá. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Exatamente. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Que nego acabou de falar para você. Não, foi, não é verdade que nego falou para você? Sim. Continua. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto. Sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou... Aí, meu filho, já entra o que nego, no primeiro prova que nego falou. Que esse povo fala que não se deve matar o piuí. Não é verdade? Tá aí. Que se sacrificava bicho quatro patas para se agradar quem? Aí esse, não, esse que o povo da humana faz de matar o piuí para se fazer uma proteção, um acá, ou a enxergueira, ou alimentar o menino, tá errado. Mas antigamente se matava quatro patas para se agradar ao maioral. Nossa. Tá vendo que nego tá falando? Que nego queria que isso não se visse. Sim. Nego tá respondendo a palavra da primeira prosa que nego respondeu. Nego, e nego tá respondendo agora, de acordo com o livrão. Sim. Graças a Deus. Que assim seja. Pode continuar. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Isso. Que nego fala para se perdoar. Se perdoar aquele. O pecado no coração não se passa nada. Que mágoa. Do irmão do lado. Precisa ser irmão de sangue. Um colega de serviço. Como que isso você vai rejar uma entidade, ou seja, lá ao astral superior, com mágoa? Com o quê? Mágoa. Com mágoa, claro. Essa é a palavra que o livrão está falando para vocês. É um ressentimento ali, né? Exatamente. Pode falar. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Este. Mas Deus me ouviu. Deu atenção à oração que lhe dirigi. Este. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração. Este. Nem afastou de mim o seu amor. Misericórdia. Que mesmo filho pecador, o mesmo filho teimoso, o papaco, se tem um filho batido, ele vai querer cuidar dele, não vai? Não. Esse é Jesus Cristo com todos vocês. Ele vai querer achar qualidade nos vocês de toda maneira, para que não seja julgado como um pecador. Não quer ser, se vocês têm que ser, porcaria. Você deve procurar a evolução, a sabedoria, que primeiramente lá ensina. Né, meu filho? Sim. Então esse nego, como já fez a mata, e faz com que você seca, independente de se tem espírito atrapalhando, nego ainda conseguiu passar uma mensagem boa desse livrão que nego pede para muitos consulentes fazer desse charme, desse e do 60, de 91, uma oração muito boa. Então, meu filho, se coloca muitas coisas da Umbanda que se é criticada, se coloca muitas coisas que o filho padeirado, na maioria das vezes sem erro, lhe era, mas não sabe o que era. Ele lá é misericordioso. É diferente daquele que sabe que está errando e era. Aí a consequência é pior. Se meu cavalo sabe que esse copo que está cá tem que ficar aqui, para que ele vai colocar lá? Ele sabe disso. Se vai você colocar ali e vai você não sabe, a culpa sua é menor do que se meu cavalo soubesse que tem que estar aqui e estar lá. Isso existe. Consequência é para cada um. Doa a quem doer. E assim se caminha. Por isso que nego fala, muita responsabilidade, a Umbanda não é fácil, você tem que ter doutrina. Nego quis também ser por último, por conta de todo esse problema, de toda essa dificuldade. Não para um ser, para menina, para esse menino que está cá. ou para quem está assistindo, vai para o meu cavalo, para orar e vigiar, que esse ele vai ter todo o tempo pessoas que gostam dele e pessoas que vão fazer essa para derrubar ele. E que trancaram esteja na frente e nego fazendo trabalho por detrás, a caridade. Tá, meu filho? Então que essa prosa, nego, possa passar o amor, a caridade e o trabalho que nego prega nessa casa. E que nego está muito feliz, meu filho, de possa você ter vindo nessa seara. Que no dia de hoje, com toda dificuldade, nego ainda consegue amar. Aquele que veio atrapalhar, aquele que veio fazer bagunça, e a mais vocês que estão aqui presentes. Que assim seja. E que mais vocês viu que eu não me alterei em nenhum momento, né? Sim, graças a Deus. E assim não vou me alterar. Porque não foi assim que eu fui ensinar. E assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade desses estudos com o Senhor. E aqui nessa casa, e aqui nesse território, aqui nessa parte do Brasil. Isso. E assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Espírito de lá, de cá, muito ensinamento bom. Esse para nego não era tanto bom, mas esse nego respeitava. O nego fala assim, que quando esse nego teve o primeiro contato com esse trabalho que vai ser faz, nego esse teve esse gesticular de falar assim, como esse nego já falou, vou falar de novo, de não acreditar, nem meu filho, que vós ia dar valor no que nego ia falar para vós você. Você esse nego Moçambique, que pela espiritualidade vós não ser tão rodado, visto. Aí veio, não tivesse visto Moçambique. E nego, na verdade, nego pensando que não podia favorecer em alguma coisa. Por não ser um pai Joaquim. Esse. Por não ser um vô Benedito. Isso que meu filho falou.